Seu cérebro é um escravo dos hábitos e você nem percebe. Imagine acordar amanhã e descobrir que cada escolha que você faz, desde o primeiro gole de café até o último pensamento antes de dormir, está enterrando você em uma cova invisível. Não é dramatização, é ciência. Seu cérebro funciona como um algoritmo. Repete o que é familiar, mesmo que isso o destrua. Você já parou para pensar por que, mesmo com planos perfeitos, a vida parece um looping de frustrações? A resposta não está na falta de sorte. Está nos hábitos que você cultiva sem perceber. E hoje, aqui, agora, você vai aprender a virar o jogo. Vamos direto ao ponto. Hábitos não são rotinas, são armas. Quando você bebe água ao acordar, quando ignora notificações por 20 minutos, quando escreve 3 metas antes do café, isso não é organização. É guerra contra a mediocridade. Estudos da Universidade de Harvard comprovam que 40% das suas ações diárias são automáticas. Ou você programa essas ações para servir a você, ou elas programarão sua derrota. Pense no cigarro, na procrastinação, naquela série interminável que você assiste só para relaxar. O que parece conforto é, na verdade, um treinamento para fraqueza. Mas como mudar? A resposta está em um conceito brutalmente simples: microações estratégicas. Esqueça transformações radicais. Elas falham. O cérebro humano resiste a mudanças bruscas. Em vez disso, roube 1 minuto do seu dia. Só um. Amanhã, ao abrir os olhos, respire profundamente por 60 segundos e diga em voz alta: "Hoje eu escolho." Não importa o que venha depois. Esse gesto aparentemente insignificante é uma declaração de guerra contra o piloto automático. Pesquisas do MIT mostram que rituais matinais reconfiguram o córtex pré-frontal, a área responsável por decisões conscientes. Você não está tentando ser produtivo, você está hackeando sua biologia. Aqui está o que os gurus não revelam. A disciplina é um músculo fraco. Depender dela é suicídio. Em vez disso, construa gatilhos ambientais. Quer ler mais? Deixe um livro aberto ao lado da cama. Quer economizar? Bloqueie aplicativos de compras no celular com senha que só seu parceiro conhece. Quer malhar? Deixe os tênis ao lado da porta antes de dormir. O ambiente certíssimo cria o comportamento certo. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, destaca: você não sobe uma escada focando no topo, você foca no próximo degrau. Pare de sonhar com o corpo ideal em 6 meses. Foque em colocar o pé no chão e caminhar até o tapete de exercícios agora. O resto é consequência. E quando a motivação evaporar? Quando a preguiça sussurrar, deixa para amanhã? Ah, isso vai acontecer. Sempre. A diferença entre quem vence e quem desiste está em um único movimento, a regra dos 5 segundos. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. No 1, você age, não pensa, não negocia, levanta. Mel Robbins, especialista em comportamento, provou que esse intervalo quebra o ciclo de autossabotagem. Sua mente tentará inventar 1000 desculpas em 0,5 segundos. Sua missão? Não ouvir. A ação precede a motivação. Nunca o contrário. Agora falemos do monstro que ninguém encara. A cultura do imediatismo. Instagram, TikTok, delivery em 10 minutos. Tudo treina seu cérebro para esperar recompensas instantâneas. Resultado? Você abandona projetos que exigem 6 meses para dar frutos. Quebra dietas na primeira semana. Desiste de cursos antes da terceira aula. A solução não é ter mais paciência. É reprogramar seu sistema de recompensas. Cada vez que completar uma microação, enviar um e-mail importante, fazer 10 minutos de exercício, ler um capítulo, celebre. Comemore como se tivesse ganho na loteria. Isso libera dopamina, o hormônio do prazer, associando o esforço à satisfação. Em 30 dias, seu cérebro passará a ansiar pelo desafio. Mas cuidado, o maior sabotador está dentro de você. Não me refiro à preguiça, falo do medo disfarçado de racionalidade. Não tenho tempo. Preciso esperar o momento certo. Isso não funciona para pessoas como eu. Mentiras. Todas. O tempo não existe. O momento perfeito é uma armadilha. E o único padrão que define seu destino é a consistência. Tony Robbins repete: é em nossos momentos de decisão que nosso destino é moldado. Decida agora. Não amanhã. Não na segunda-feira. Agora. Vamos ao núcleo. Hábitos criam identidade. Você não faz exercícios. Você se torna alguém que se exercita. Não economiza dinheiro. Você se torna alguém que valoriza o futuro. Essa mudança de discurso reprograma seu subconsciente. Um estudo da Universidade de Stanford revelou que pessoas que se identificam como corredores têm 300% mais chances de manter a rotina do que aquelas que dizem tentar correr. Suas ações repetidas escrevem uma história dentro de você. Qual história você quer viver? E se falhar? Ótimo! Falhar é parte do processo. O problema não é cair, é ficar no chão contando os hematomas. Cada erro é um dado valioso. Analise. Por que falhei? Foi o horário? A falta de preparação? O ambiente? Ajuste o método, não o objetivo. Atletas de elite não treinam para não errar. Treinam para errar rápido e corrigir mais rápido ainda. Você precisa dessa mentalidade. Finalmente, entenda. Você não compete com os outros. Compete com a versão de você mesmo de ontem. Comparar-se com influenciadores, colegas de trabalho ou empreendedores bilionários é suicídio emocional. O progresso verdadeiro é silencioso. É a mãe que estuda 20 minutos por dia depois dos filhos dormirem. É o vendedor que liga para um cliente extra antes do almoço. É o estudante que revisa anotações no ônibus. Grandes conquistas são feitas de pequenos sims acumulados. Portanto, hoje, neste exato segundo, faça isso. Pegue um papel e escreva uma única microação que, repetida por 30 dias, mudaria tudo para você. Pode ser escrever uma página de um livro, pode ser caminhar 200 metros, pode ser desligar o celular às 20 horas. Depois, coloque esse papel onde você não possa ignorá-lo. Espelho do banheiro, tela do computador, porta da geladeira. E amanhã, execute. Não por perfeição, por insistência. O universo não recompensa sonhadores, recompensa executores. Daqui a um ano, você estará em um de dois lugares. No mesmo ciclo de sempre, culpando o governo, a economia, a falta de oportunidades, ou em um caminho novo, construído por escolhas que ninguém viu, mas que transformaram cada dia em um degrau. A diferença entre esses dois futuros é a ação que você tomar nos próximos 5 segundos. Pare de esperar. Pare de planejar. Comece. Agora.